Líder do hospital, a saúde tem estado doente. E a saúde tem estado doente porque não é uma saúde para todos, derivado a uma falta de médicos, um problema dramático para as nossas populações, e tem havido um conjunto de populações mais periféricas em relação ao centro do próprio concelho, à sede do concelho, que acabam por ficar abandonadas à sua própria sorte. E qualquer autarca consciente não pode deixar de, quando tem essas pessoas que, por um conjunto de circunstâncias que não têm culpa e que deveriam ter esses direitos, foi isso que nós fizemos, para que essas pessoas tenham também direito à saúde, ainda de uma forma muito mais primária, como se percebe esta unidade móvel, o seu objetivo não tem, o ideal seria ter um médico, neste momento tem dois enfermeiros que prestam estes serviços, mas depois tem a colaboração de alguns médicos desta Fundação Aurelio Amaro Diniz, que colabora connosco numa parceria, e por isso aquilo que nós queremos é claramente que em Oliveira do Hospital haja saúde para todos e uma saúde de qualidade, aquilo que não existe hoje. Quem é a responsabilidade da saúde é do Estado Central, e nós temos-lo vindo a substituir por uma razão simples. Quando nós temos, e quem são estas pessoas que ficam mais nas zonas periféricas, nestas freguesias, são as pessoas mais fragilizadas, as pessoas mais desprotegidas, uma população idosa que realmente precisa de quem olhe para elas, e nós estamos a cumprir aquilo que é a nossa obrigação, até num dever de solidariedade, mas também da solidariedade política em relação a estas pessoas. Tem havido um abandono, e Oliveira do Hospital é reflexo desse abandono total, como disse, em relação aos poderes centrais, em relação a alguns concelhos do interior.